lança-chamas. Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Boa tarde até às 17, a próxima hora no FM Estéreo do Comercial é Lança-Chamas, são iniciais dos Looks That Kill dos Motley Crue do álbum Shout of the Devil e também Dead on Arrival, álbum para ficar em agenda para destaque posterior, Grim Reaper. Lança-Chamas FM, Estéreo do Comercial. Excelente novidade a rodar por aqui. Para breve, em destaque, naturalmente merecido, Grim Reaper, See You in Hell, título Dead on Arrival. É outra zona, mas hoje era necessário despachar um dos discos da cave especial do Zika, presente também aqui nesta edição do Lança-Chamas, cerca das 16 horas e 30, para os filhos do metal, Mama's Boys. Lança-Chamas FM, Estéreo do Comercial, até às 17, aos sábados. Hoje é o destaque para os Mama's Boys, Turn It Up, o título Face to Face já rodou, vamos continuar, mais daqui a pouco, Filhos do Metal. parte da saliência do Lança-Chamas de hoje aqui no FM Estéreo da Comercial para The Mama's Boys e o álbum Turn It Up. Três títulos já a rodar, voltaremos ainda antes do final desta emissão para os mesmos Mama's Boys, foram Face to Face, Gentleman Rogues e Lonely Soul. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Hoje vamos falar de Queensrÿche, The Lady Wore Black. Baby, walk back. destino deve realmente existir. A origem dos Queen's Rage foi muito irreal para ser considerada mera coincidência. Cinco músicos que haviam tocado nas melhores bandas de cópia de Seattle encontraram-se uma tarde em 1982 num snack bar e após alguns minutos de conversa descobriram que todos estavam sem tocar. Mas mais curioso do que isto, e o que é quase incrível, é que nenhum exercia a mesma função dentro do grupo. Geoff Tate cantava, Chris DeGarmo e Michael Wilton eram guitarristas com características diferentes, Eddie Jackson tocava baixo e Scott Rockenfield bateria. A banda Queen's Rush nascia naquele dia, algures, entre uns hambúrgueres e umas cervejas. Logo de seguida foi gravada uma fita de demonstração e entregue aos donos de uma discoteca que poderiam mover a sua influência em algumas editoras. Em novembro desse mesmo ano, a fita com quatro temas chegou aos escritórios da editora independente Kerrang, em Londres, que imediatamente se interessou pelo trabalho. Algumas estações de rádio do noroeste dos Estados Unidos começaram a transmitir regularmente a música dos Queen's Rage nos seus programas, através de fita magnética, e o grupo começou a mexer e a tocar cada vez mais. Pouco tempo depois, o quinteto assinava por uma editora americana o seu primeiro trabalho oficial e único até ao momento, o EP Queen's Rage, que foi lançado este ano. Após alguns concertos nos arredores de Seattle, os Queen's Rage entraram na alta roda, fazendo a abertura dos concertos dos Twisted Sister, o que muito contribuiu para a sua afirmação. Apesar da sua batida pesada, sente-se que a sua música tem alguns ingredientes que a tornam menos monótona que a da maior parte dos grupos do género. E ficamos por aqui com os Queen's Rage a ouvir o tema Queen of the Reich. Para a semana vamos falar do grupo português Checkmate. Boa tarde. Lança Chamas FM Estéreo do Comercial. Foi mais um número de Zika para os Filhos do Metal, hoje em um foco os Queensrÿche, com um mini LP aqui focado a ser editado muito em breve no nosso país. Mais da América Nova, Great White. Out of the Night. Eles, Great White, e também os Raven, para as próximas passagens de destaque aqui no Lança Chamas. Raven, o álbum All for One. Take what we can get. Take Control, os três de Raven, All For One. Destaque para muito breve aqui no Lança-Chamas. De volta, entretanto, ao destaque desta tarde para os Mama's Boys. Lança-Chamas FM Mosteiro do Comercial, retomada a passagem de destaque de hoje para os Mama's Boys e o álbum Turn It Up. Mama's Boys, mais um trio, tal como já sucedeu outras vezes na edição de hoje. Pat McManus, guitarra, John e Tommy, respectivamente, baixo, vocais e baterista. Midnight Promises e Lose Living, os temas finais desta passagem de hoje por aqui. Good, won't get too far of this room. Lança-chamas mais uma edição aqui, sábado, FM Estéreo do Comercial, até às 19. Já a circular no nosso país, praticamente o único dos discos usados nesta edição que circula por cá, Powerslave, Iron Maiden. Do álbum Powerslave e o primeiro fruto do quarteto, a primeira vez que a formação chegou a este estado, Mother Red. O resultado aqui fica para vocês. Boa tarde, Killed by Death.